Eu sou glória, glória absoluta, glória eu sou. Eu sou glória, eu sou glória, glória absoluta, glória eu sou. Eu sou glória, eu sou. Glória absoluta, glória eu sou glória, eu sou glória, glória absoluta, glória eu sou glória, eu sou glória, glória absoluta. Glória eu sou glória, eu sou glória, glória absoluta, glória eu sou glória, eu sou glória, glória absoluta, glória eu sou.